Gente, bis! E aí, jagunçada? Bem-vindos a mais uma edição do Pilha de Bis, o podcast semanal do Arte Final. Acesse lá www.artefinalhq.com.br para ouvir todos os episódios do Pilha de Bis, do Avante Vingadores, do Pilha do Aranha, dos Sete Jagunços e do Omniverso. Nossos episódios também estão no YouTube, na Aurelo, no Spotify, no Deezer, no Apple Podcasts, no Amazon Music e no seu agregador de podcast favorito. Aliás, não esqueça de dar lá 5 estrelinhas, dar seu joinha no seu agregador de podcast favorito e ajude a espalhar a palavra do Arte Final. E para isso, vem falar de bis com a gente nas nossas redes sociais. No Twitter, no Instagram e no YouTube é @artefinalhq. E não esquece também de se inscrever no nosso canal do YouTube. Tá querendo comprar seu gibizinho na Amazon? Você compra através do link que tá lá no nosso site. E você também pode ajudar a manter o nosso trabalho mandando um Pix de qualquer valor para artefinalhq@gmail.com. E vamos pro episódio de hoje. Eu sou o Marcos e comigo hoje Maurício Dantas. Acerta o seu aí que eu arredondo o meu aqui. Olha, saudoso Silvio Luiz. Bons momentos de futebol, né? Muito bom, é verdade. Você está empolgado, né, porque o Bahia começou bem o Campeonato Brasileiro. É, daqui a pouco vai dar merda, mas... É o meu caso com o São Paulo. Ele trocou de técnico, tá indo bem, mas eu sei que daqui a pouco vai dar merda. Então, pra que se empolgar, não é verdade? Ou melhor, tem que se empolgar porque a gente sabe que daqui a pouco tempo vai dar merda. Então tem que aproveitar os bons momentos, não é verdade? É, igual a tesão de véio. Boa analogia. Bom, Maurício Dantas, sobre o que vamos falar hoje? Qual gibizinho você escolheu para fazer um pequeno review para os nossos queridos ouvintes? Eu vou falar de um gibizinho aqui bem divertido, que inclusive eu achei que tinha acabado, mas não acabou. Ele tem 3 edições, é o do selo Tarja Preta da DC, né? E tem o Batman também, Batman e Tarja Preta, tudo a ver. Não, mentira, nem é Tarja Preta essa zorra, olha. É não. Tem um 13 mais aqui, é pra jovens mesmo. É o Batman Off-World, né? Batman fora do mundo, como diria uma certa raposa até do Thor. E é um gibizinho do Jason Aaron, aquele mesmo Jason Aaron que acabou de fazer bosta nos Vingadores e disse que ia ficar um tempo longe dos Supers. 3 meses depois estava anunciando uma porrada de projeto na DC, né? Ou ele não considera a DC super-herói, ou ele tem muita conta pra pagar. Quando chegou lá, a esposa mostrou o Excel pra ele, ele fez, eita merda, vou ter que fazer umas coisinhas aqui. Mas... Pois é, as contas não param, né? Elas nunca param. O maior motivador da vida de um homem é aquela a lei lá do filósofo Piton, mas eu diria que tudo na vida é pela quantidade de vontade que você tem de pagar uma conta. Eu conheço o ditado de uma outra maneira menos elegante, mas... É a do filósofo Piton, né? Mas o Jason carimba aqui a santidade do boleto, porque ele volta pra esse gibizinho aí do Batman, né? Na DC principal, que já esteve na DC lá na Vertigo, né? Fazendo o excelente, sensacional, maravilhoso Scalpo. Quem falar mal desse gibi tá doido. É o melhor trabalho dele até hoje, isso... Sem sombra de dúvidas, é Scalpo. Fácil. E aí ele se junta aqui com o Doug Monk, que é alterofilista, marombeiro, animador de Instagram e desenhista de gibis nas horas vagas. E é um belo desenhista. Homem. Que homem mesmo, né? O cara, acho que foi ele, né, que ficou um tempo sem desenhar, sem malhar, sem nada, porque ele botou umas placas de titânio no braço, porque ele lascou o braço aí de tanto malhar, levantar peso. E voltou e não perdeu a mão, não. O cara tá muito bem, aquele estilo que quem gosta, gosta, quem não gosta, torce o nariz, mas eu mesmo sou fã do jeitão dele, assim, de desenhar. E ele faz um negócio aqui bem, bem hardcore mesmo no Batman. É um Batman em começo de carreira, pra você ter uma ideia, assim, ele encontra uma tamarana da raça lá da Estelar, né, e não sabe o que é uma tamarana, então é um Batman bem de comecinho mesmo. Ele tá indo pro espaço porque ele apanhou de um alien. Basicamente, ele apanhou de um alien em Gotham, viu que não conseguia defender Gotham. sem aprender mais coisa, então ele vai pro espaço aprender como é que bate nesse alien. E é basicamente isso o gibi, só que aí no meio ele encontra, vai pra uma outra galáxia, ele encontra lá uma população escravizada, e aí ele vai se meter a salvador dessa galera também. Lembra muito aqueles que eu sou, véio, dos anos 90, né? É, Superman Alien, o cara vai pro espaço, aí a Superman tá sem poder, porque não tem só uma ela, o Batman tá fora do elemento, o Lanterna Verde tá com anel descarregado. Sempre tem essa pegadinha aqui, né? E esse não tem tanta pegadinha, não. Um Batman mais inexperiente, é verdade. Só que ele tá aprendendo aí e indo até as últimas consequências pra proteger Gotham. Ele, o melhor personagem do gibi, não vou dar muito spoiler, não, vale a pena a leitura, é massa velho do começo ao fim. Ele tá lá aprendendo a lutar lá, ele é muito fraco, né, humano e tudo mais, num lugar todo mundo é poderoso, força superior, resistência maior, não precisa respirar, enfim. E aí tem um robô de saco de pancada, né, ele luta assim, é tipo um robô de sparring, né, um punch bot, um robô soco. E ele ensina pro robô a revidar, e aí o robô ensina ele 200 mil técnicas de luta alienígena lá, para fazer sparring com ele. E o robô se emociona quando ele descobre assim, eu posso bater de volta? É bem sem noção, mas é bem divertido mesmo, Marcos. Eu me espantei, como eu falei, né? Eu achei que eram só 3 edições, até porque na terceira fecha bem assim um arco. São edições de 30 páginas, 29, 30 páginas. Não são edições 50, 100 páginas, para dizer que é uma história longa. Mas aí eu vi que saiu um quarto aqui no meu aplicativozinho de gibis quase legais, né? Eu vi que a primeira edição saiu em 21 de novembro do ano passado, aí veio 20 de dezembro, 30 de janeiro. Aí a edição 4 foi aparecer 3 meses depois, né? Em 16 de abril. Então, ou seja, no momento que a gente está gravando aqui, tá quase na hora de sair a edição 5. Não sei se vão ser 6, 10, 12 edições. Mas continua a história. Acho que nem precisava, a partir do momento que encerra ali a terceira edição. Mas ali a 4, já estou em dias. E tô gostando. Acho que não vai pra lugar nenhum. Mas é aquele túnel do tempo, né? O famoso Elseworlds. Que a gente gosta de ver. Pancadaria boa, desenho bom. Não leva pra nada. É um retconzinho safado aí. Mas que se fizer sucesso, alguém ressuscita um desses personagens no futuro. Se não fizer sucesso, fica por isso mesmo. Você vai ter um volumezinho lá na sua estante. Gostosinho. E você já adiantou aí, você é fã também, né? Tanto do Jason Aaron, o massa velho do bem, né? Quanto do Doug Monk, o mestre do Patrick Gleason, né? Sim. É verdade, se você parar pra pensar, o estilo do Gleason, ele lembra muito Doug Monk, é que eu tô. Eu fiquei Doug Monk, mas eu tava pensando Doug Moente. Doug Moente é escritor, pô. É. Mas assim, se você parar pra pensar, realmente eles têm um estilo parecido. O Gleason, ele tem um traço mais limpo, né? Ele não desenha tanto, né? Assim, ele não usa tantas linhas quanto o Doug Monk, né? Mas eu gosto muito dos desenhos do Doug Monk ali, principalmente, o que eu mais me lembro dele foi dele na Liga da Justiça, junto com o Joe Kelly, né? Joe Kelly. Fase que Kelly. A Panini indevidamente pulou, né? Exatamente. Eu gosto muito dele também ali com o Superman, na crise final, ele fez aquela minissérie, Superman Beyond, eu acho, que é escrita pelo Morrison, né? Que tem umas partes que é em 3D, que tem aquelas maluquices do Morrison, mas eu gosto muito. E também naquela fase dele em Detective Comics, do me lembra qual é o roteirista, que é parceiro do. Foi parceiro do Gleason na tropa dos Lanternas Verdes. O Tomasi? O Tomasi. Ele também fez aquela que aqui na. Aqui pela Panini saiu o comecinho encadernado. Isso era quando a Panini estava publicando as revistas Detective Comics encadernado. Eu gosto muito dele. Ele faz uns desenhos parrudos, né? Uns negócios assim bem, bem interessante. Parece que não tão fortes quanto ele, né? Porque o cara é um monstro. Ele é halterofilista mesmo. O cara é um monstro, assim, o Doug Monk, e eu gosto muito. Agora, esse gibi eu ainda não comecei a ler. Ele tá na minha pilha virtual de leitura já há algum tempo, e eu não sei por que eu ainda não comecei a ler esse gibi. Eu não sabia que era uma minissérie de 3 ou 4 edições. Eu confesso que eu achava que era pelo menos 6 edições. Ele tem mais páginas do que o normal, Maurício? Não, veja, até o momento, vou buscar essa informação aqui, já já eu confirmo, mas até o momento tem 4 edições, cada uma tem lá suas 30 páginas, 29, 30, 30 e poucas, Não assim, é, mas não é muito mais, não propaganda, né? é muito mais do que o normal, não. Não, é um formato mais bacana, né? Assim, uma série fechada, tem menos propaganda e tudo mais, tem mais página mesmo de gibi, mas mesmo assim, passa das 20, mas não chega nas 30 páginas de história. Sim. Parece ser interessante. E é assim, é um contexto que a gente não está acostumado a ver o Batman, né? Eu realmente não sabia que era um Batman início de carreira. E faz até sentido, né? Porque se o Batman ele viajou o mundo todo para aprender a maior variedade de estilos de luta, de como combater o crime no mundo, faz sentido que se ele se deparar com um alienígena, ele queira aprender também estilos de luta alienígenas, né? E se ele tiver os meios para isso, faz muito sentido. Então, assim, esse o que você falou desse gibi me deu mais vontade ainda de ir atrás, porque assim, o Jason Aaron, apesar dos últimos trabalhos dele não terem sido muito bacanas, ele tem ainda, eu acho que ele ainda tem crédito por Scalpel na DC. Ele fez um comecinho de trabalho dele ali em Action Comics, que a premissa foi muito bacana, mas o final eu não gostei muito. A gente falou sobre isso aqui. Né, que ele usou o bizarro, né, no primeiro arco dele, e ele utilizou o bizarro de uma maneira que eu nunca tinha visto ninguém utilizando ele daquele jeito ainda. Então eu gostei do jeito que ele utilizou o bizarro, mas eu não gostei da conclusão desse arco. Então, mas eu acho que ele tá com crédito. Ele fez aquele run do Motoqueiro Fantasma que ninguém lembra direito, né? Ninguém lembra que ele escreveu o Motoqueiro Fantasma, mas que foi um run bem legal do Motoqueiro Fantasma. Teve aquela passagenzinha dele lá por X-Men e tal. O Conan dele é um Conan bacana. O pessoal lembra muito dele do Thor. Eu, particularmente, da primeira vez que eu li o Thor dele, eu não curti. Eu preferi muito mais a Thora Jane Foster. Mas relendo os arcos fechados melhora muito. Então, na época eu li mês a mês, não curti, mas relendo os arcos fechados dá uma melhorada. O Conan dele é bem legal. Enfim, eu acho que os últimos trabalhos dele, aí leia-se Vingadores, é que não ficou legal, né? Eu não cheguei a ler o run todo dele dos Vingadores, mas pelo que você fala, que outros fãs dos Vingadores falam, o pessoal realmente não curtiu muito esse trabalho dele. Então, talvez essa mudança de ares dele para uma editora diferente seja o que ele precisava para poder retomar as histórias divertidas que ele costumava escrever, né? Eu acho que assim, a Marvel que meio que estragou ele aí com esse run do Thor, deu poder demais, porque começou muito bem mesmo, tem muita coisa legal, a Liga dos Nove Mundos. Eu esqueci de falar do Doutor Estranho dele, que eu acho super divertido também, o Doutor Estranho dele, e tem os desenhos do Chris Chris Bacalo. Bacalo, que eu sei que você não é um grande fã do Bacalo, mas eu acho que ele tá muito bem ali no Doutor Estranho. Não, não gosto desse Doutor Estranho dele, não. Eu não vou nem entrar naquela época que todo mundo quer pra pagar despertão, diz, né? Ah, mas ele repetiu o mesmo plot do Thor. Não, não é nem isso, não, cara. Minha bronca é que ele vai remodelar algumas coisas ali e fica besta, sabe? Aquelas maluquices do Doutor Estranho. A comer aquelas coisas feias, né? Tipo, o Doutor Estranho é participante do No Limite. Comendo olho de Olho de cabra, cabra. uma serpente de Quiton, e tinha umas edições bacanas, como a do Boteco da Satana e tudo mais. Sim. Mas no geral eu não gosto, não. Não gosto. Ah, gosto muito desse motoqueiro, eu ia falar dele, inclusive, né? É um run que ninguém lembra, mas é um gibizinho bem legal, saiu bem espalhado aqui. Eu tenho duas Marvel apresenta anual, acho que é esse o nome, que encerram lá a história. Mas tem desenhistas bons, tem bem underground desenhista, né? o Roland Bosch e alguns outros, bem legais. Eu acho que ele redefine muita coisa, assim, ele respeita o Danny Cat e bota o Blaze de volta, né, por demanda lá da Marvel, que eu acho uma ideia bem bosta, mas paciência. Eu gosto do Iron sério, assim, ou do Iron bem porra louca, mas esse Iron, vou inventar qualquer coisa aqui pra escrever e ganhar uns dólares, tipo o Bendis no final da fase dele na Marvel, né, que é só assim, pronto, garantiu do mês, agora é o do mês que vem, sabe, e pô, aí vai, não gosto não, acho bobo, acho contraproducente, acho que ele acaba se queimando mais do que qualquer outra coisa. Acho o Conan dele okzinho, muito bem desenhado, com alguns conceitos legais, mas no final das contas o resultado não foi isso tudo que foi propagandeado por aí, não. Sei que tem gente que vai estar me xingando agora, o Mal, o Luigi, mas continuo amando todos vocês. Agora, aqui ele tá no ambiente massa velho dele, assim, um heavy metal no espaço e tudo mais. Ainda bem que ele não caiu no lugar comum de botar o lobo na história, sei lá, ele levou pra um quadrante do espaço da DC que nunca foi explorado, ninguém conhecia, é uma invenção dele, com uma estrutura legal, com o desenho legal, né, como falei, o Monk tá inspiradíssimo aqui, a colorização é bacana também. Acho que é um gibi que vale a pena. Eu acabei de ver aqui, Marcos, né, nas nossas fontes secretas, que vão ser 6 edições mesmo. Já tem um TP planejado aí para sair daqui a 3 meses pela DC. Vale a pena, se você não pegar a mensalzinha assim, e tudo mais, pegar esse TPzinho. É uma pena, infelizmente, para quem vai comprar nacional, que a Panini continua com essa edição escuríssima, né? Essa impressão, na verdade, escuríssima. Eu comprei recentemente aquele Gens RDC Corte das Corujas, que apesar de eu não gostar do Snyder no Batman, eu adoro o Capullo, e esse comecinho é legal. Me enganou igual o primeiro arco do Tom King no Batman. E aí eu comprei porque tava naquela promoção louca lá da Panini, né, de 50% de desconto, mais 20% de cupom, mais frete grátis, não sei o que lá, e eu acabei comprando. E gostei da releitura, mas a arte fica muito escura nessa impressão, perde muito detalhe. O Bill Raio Beto, eu até comentei que eu não peguei o Nacional por conta disso, e não me arrependo. E pegar um gibi escuro como esse, né, com a arte do Dogman, com muito preto, muito espaço, a colorização é brilhante, mas também é mais escura do que a gente está acostumado com o gibi Saga, por exemplo. Saga do Batman, etc. Não estou falando do Saga do Valga, né? Sim. Então acaba sendo meio chato mesmo, assim, sabe? Incomoda ficar escuro, você ter que virar pra luz, assim, pra tentar ver algum detalhe. Mas um belo gibizinho pra você ler aí na tela do seu tablet em Full HD. É uma boa, é uma boa. Bom, falando em gibi pra ler na tela do tablet, eu vou falar de um gibi que ainda não saiu aqui, não foi também anunciado pela Panini, se ela vai publicar ou não, mas eu acredito que vá, até pela maneira que o gibi tá sendo publicado e tá sendo vendido e tá sendo feito mesmo lá nos Estados Unidos, que é o Outsiders, ou como traduziram aqui desde tempos remotos, os Renegados. Agora, por que o incauto leitor vai perguntar? Por que o incauto leitor não, o incauto ouvinte vai perguntar por que Renegados merece uma falar sobre ele aqui no Pilha de Bis? Bom, basicamente foi porque algum editor da DC chegou e falou assim, ó, a gente quer fazer alguma coisa parecida com o Planetary, né? Aquela série prestigiadíssima do Warren Ellis e do John Cassaday ali do início dos anos 2000. Foi publicado ali junto com o hype de Authority. Queremos publicar algo parecido com Planetary, mas dessa vez ligado ao universo DC, né? Fazendo parte da cronologia da DC. Mas não queremos fazer o Planetary. Então, tenta fazer aí alguma coisa. Chamaram aquela dupla que está em voga, são os novos Andy Lane e Dan Abnett, né? Dos quadrinhos, que é o Jackson Lansing e o Colin Kelly. Eles se juntaram ao desenhista Robert Carey e eles fizeram aquele mesmo, ó, copia, mas faz diferente, só que eles copiaram e não fizeram diferente. É basicamente o Planetary no universo DC. E aí eles utilizam basicamente a mesma estrutura do Planetary, que são, na época eram três os os personagens, né? Era Jaquita Wagner, o baterista e o Snow, né? Que eram, e aí tinha o quarto elemento, o quarto homem que ficava sempre. Não foi revelado no começo, foi revelado só depois quem era esse quarto homem e tal. E qual era a premissa? Eles eram arqueologistas, né? Eles navegavam, iam pelo mundo para poder tentar desvendar os mistérios do mundo. E aí nisso o Warren Ellis entupia o gibi de referência à cultura pop, a outros quadrinhos, a filmes de monstros, a filmes de Kung Fu, a universo Marvel, universo DC, os vilões são arquétipos do Quarteto Fantástico, enfim. E aí a DC resolveu fazer basicamente a mesma coisa, sendo que agora é a Batwoman, a Kate Kane, o Luke Fox, né, que é um Batman, né, ou era o Batwing, eu não tenho certeza de qual dos dois ele era, e uma personagem nova que se apresenta como, veja você, a baterista. E eles começam a fazer basicamente a mesma coisa que Planetary fazia ali no início dos anos 2000. E eu li, terminei de ler minutos antes da gente gravar o sexto número da edição dessa série, que até agora, até o momento que a gente gravou, só lançaram esses seis números. E eu tô gostando bastante. Tem umas viagens assim, bem no estilo Planetary mesmo. E nessa sexta edição, a DC ela parou de fingir que não é uma cópia do Planetary. Eles já estão tratando meio que como uma continuação ou um spin-off de Planetary. E assim, isso é tão maluco, isso é tão... Eu não sei se herege seria uma palavra forte demais para descrever você querer fazer uma continuação de Planetary sem o Warren Ellis, principalmente o Warren Ellis, que estava cancelado, não sei se ainda está cancelado, está voltando aos poucos, mas é um gibi maluco, é um gibi que você tem que ler duas, três vezes para poder entender o que ele está querendo dizer ali, o que os autores estão querendo dizer ali, mas ao mesmo tempo é tão bacana, tão bem desenhado, tão cheio de conceitos interessantes, que eu acho que vale a pena. Eu acho que vale a pena você ler, principalmente se você é um fã de Planetary, como eu. E assim, é mais simbólico ainda ler no tablet, porque eu acho que Planetary foi um dos primeiros gibis que foram assim, largamente pirateados na era do scan, na era de ouro dos scans, né, que a gente chama, que naquela época que você tinha sites distribuindo, grupos que traduziam, era distribuição por lista de e-mail, por fóruns, enfim. Era aquele tipo de gibi que foi, acho que foi o que começou aquele, assim, era bem no comecinho daquela coisa de o gibi saiu, você tem que ir atrás do gibi agora para poder ver, ele teve um atraso lá de, sei lá, quase 2 anos para concluir o gibi nas últimas edições, mas ninguém meteu a mão para poder tentar concluir o gibi antes ou fora o Ellis e o Cassaday. E eu acho que é capaz de sair uma coisa bacana aqui no desse gibi dos Outsiders. Você chegou a ler, Maurício? Cara, não. Confesso que é daqueles que... Não vou dizer que torci o nariz, mas fiquei assim, desconfiado se ia valer a pena, decidi deixar acumular para ler de vez. De novo, né, a gente comenta aqui de vez em quando, aquela coisa que a gente cai nessa mentira de vou deixar acumular quando você vê, já tem 24 edições. Você, porra, 2 anos já eu não comecei a ler esse cacete. E uma coisa que me desestimula é a arte, pelo menos as capas. Eu não vi nenhum interior nem nada, mas eu achei a arte bem genérica, assim, não me chamou a atenção. Me corrija depois se eu estiver errado, Marcos. Mas uma coisa que me estimula é a equipe criativa. Eu gosto muito do Kelly e do Lenzing. Assim, acho que deixar a dever no Capitão América é fato. Mas eles estão escrevendo algumas coisas aí muito legais. Eles estão no Guardiões da Galáxia atuais, que eu já comentei aqui num pilha passado. Eles estão em Star Trek, lá para IDW, que é um gibi muito legal. Já comentei alguma coisa dele aqui também. É um gibi que faz bem um All Stars, assim, sabe? Da franquia. E faz com Primor. Faz misturando ali várias séries, apresentando. Sem ser também aquela coisa de, preciso fazer um grande evento aqui pra marcar. Não. É mensalzinha. Respeito ao personagem. É uma declaração de amor ali à franquia de Star Trek. E não só em Star Trek eles fazem coisas legais, como eu falei, o negócio da galáxia tá bacana, tá um faroeste espacial divertido, apesar de ser clichê já, né, faroeste espacial, mas eles estão dando uma pegada muito boa, muito própria mesmo, do gibi. E gosto muito deles, mas ainda não comecei. Acho interessante, mas também acho meio, pra que isso, sabe, aí é o preconceito nerd falando mesmo, eu também adoro Planetary. Tenho aqui aqueles 4 TPzinhos que a Panini lançou há um tempo e tô relendo agora até para gravar lá com os meninos dos escapistas. A gente vai lançar aí uma série disso. Quer dizer, o Luigi vai lançar, eu sou o mero convidado. E gosto de falar sobre essa releitura, tem me feito ver mais coisas que eu não tinha a bagagem na época que eu tenho hoje para ler, então, porra, massa. Legal. Sim. Demais ver essas coisas. Agora, sei lá, não sei se é necessário revisitar, não. Posso estar completamente equivocado aí, como você disse, né, Marcos? Você também foi desconfiado e acabou curtindo. Vou correr atrás também aqui para dar um feedback num pilha futuro. Até porque eu gosto dos personagens. Achei besta, assim. O Luke Fox virar o Elijah afrodescendente. A Batwoman, né, a Jaquita dessa versão aí, pelo visto. E essa baterista aí é uma baterista de banda grunge, pelo visto também, né? Eu não me encho os olhos, mas me desperta interesse pela equipe criativa, assim, pelos escritores. Sem spoilers, mas a sexta edição dá uma reviravolta nisso tudo. Assim, o que eu posso contar, eles vão parar no que eles chamam de entre espaços. Então ele vai, ele meio que vai num limbo que o Morrison já mostrou quando fez Homem Animal, né? Aquele limbo dos heróis esquecidos. Eles vão parar num lugar mais ou menos assim, por conta da balsa, né? Tá tendo um problema ali com a balsa, e eles vão parar em um lugar parecido com esse. Então tem alguns nomes familiares, alguns personagens familiares que aparecem. E um dos diálogos que tem lá, que eu achei muito interessante, é que pergunta assim, se... por que que eles estão ali? Se foi por causa de uma crise ou por causa de cancelamento? E aí é interessante que eles falam, se a última coisa que você viu foi o Darkseid, foi o Superman, então foi uma coisa assim, uma grande guerra global, então foi uma crise. Agora, se você terminou com um final feliz ou com um puta gancho, foi cancelamento. Então, esquece. Eu não sei o que é pior. Então, tem umas tiradas assim bem interessantes no filme, ou no gibi, nessa sexta edição. E o finalzinho é quando, como eu disse, a DC resolve parar de fingir que ele não tá, contando uma série de Planetary. Eu isso aí me lembrou muito o Peter David, né, falando ali no finalzinho do Capitão Marvel, Genis Vell, ou fazendo algumas metáforas aí em outros títulos que ele já passou, e até que houve cancelamento, né. Eu gosto muito, acho que o Lenzi e o Kelly têm um histórico muito legal de gibizinho, né, eles fizeram muitas coisas boas aí, junto com o Jed McKay, são caras que conhecem a cronologia, né, usam ela a favor, a não ser quando perdem a mão, como em Capitão América, querem reinventar personagem, aí isso eu acho besta, mas quando eu tá fazendo um trabalho bacana assim, pô, vale a pena ler mesmo, de novo, né, Star Trek deles é muito bom, e tô levando mais fé agora que você falou aí pra ler esse gibizinho. Quando esse programa sair, eu já terei lido, prometo, e comentarei alguma coisa complementando o material de hoje nas redes sociais. Se ainda não tivesse sido bloqueado no Twitter até lá. É verdade, é verdade. Bom, eu acho que é isso, né, Maurício Dantas? Acho que foi... deu tempo para os nossos ouvintes lavarem a louça do dia. Foi bom para você? Foi ótimo, sempre é ótimo, Maurício Dantas. E para você? Foi bom também, vou acender um cigarro.